tão bom como poder sentir a tua presença, o teu mover em mim. Nada se compara ao teu amor, Senhor. Eu preciso mais do óleo da tua unção. Enche o meu ser, eu quero transbordar. Faz de mim um vaso de valor. Eu quero ser, ó Deus, um servo avivado, cheio de poder. Ó, faz de mim, Senhor, porque eu quero ser. Eu quero ser valente, não temer o mal. Eu quero sempre, ó Deus, estar debaixo da tua unção. Renova minhas forças, preciso lutar e ser um campeão. Senhor, nada é tão bom como poder sentir a tua presença, o teu poder em mim. Nada se compara ao teu amor, Senhor. Eu preciso mais do óleo da tua unção. Enche o meu ser, eu quero transbordar. Faz de mim um vaso de valor. Eu quero ser, ó Deus, um servo avivado, cheio de poder. Ó, faz de mim, Senhor, porque eu quero ser. Eu quero ser valente, não temer o mal. Eu quero sempre, ó Deus, estar debaixo da tua unção. Renova minhas forças, preciso lutar e ser um campeão. Eu quero ser, ó Deus, ó, faz de mim, Senhor. Eu quero ser valente, não temer o mal. Eu quero sempre, ó Deus, estar debaixo da tua unção. Minhas forças, preciso lutar e ser um campeão. E ser um campeão. E ser